noites das honras e das conquistas, um amigo está conosco. O amigo sabe quem a gente é. O amigo sabe o nível das batalhas que nós temos. O amigo sabe o nível dos limites que rompemos. O amigo fica firme ao conhecer nossa fraqueza. O amigo está presente para nos fortalecer. O amigo está lá quando a dor é violenta. O amigo está lá e vê a força da tormenta. O amigo fica junto, permanece assim de pé, conhecendo as nossas crises e nos sustentando em pé. O poder de uma aliança como essa, inabalável. Deus constrói nosso caráter bem dessa maneira.